bater e bate, batidão estronda, batidão estronda, batidão estronda. Pode arrumar as malas e vir morar nos meus sonhos, pra gente dividir a cama e os planos. Já imaginei a gente no lugar de um sob medida, com uma mini cópia sua e outra minha. No jardim de amor, pra gente cuidar. Vem, neném, que eu quero só você. Comigo.